lembro quanto te quero. Você ainda não percebeu que há muito tempo te espero. Joga teus olhos nos meus, descubra o quanto te quero. Você ainda não percebeu que há muito tempo te espero. Por não saber como explicar, deixei crescer, deixei rolar, por timidez, jeito de